Pereira. Nossa Senhora que nos guia, Ave Maria. Agricultor que tem família, gente sofrida, que luta sol a sol, tentando sobreviver. No chão rachado, no barraco de talpa e barro, a esperança de viver. Na roça, chapéu de palha, na base do feijão, comida pra casa. De tudo um pouco eu plantei, hoje não vai faltar, vai ter barriga forrada. Tenho quatro buguelos que me espera em casa, no cabo da enxada. As mãos inchadas de tanto trabalhar, na terra seca faz buraco pra poder plantar. Analfabeto, assinatura, o polegar, agricultor não tem escola pra poder estudar. O sol que queima o meu corpo, que racha o coco, o pé todo rachado. Água que virou ouro, longe de toda tecnologia. Raio do sol, a pilha, luz, a grande dinheiro. Fogo, sol, a lenha, panela de barro. Só tenho aqui comigo um burro e três cabeças de gado. Queria eu ser um aposentado, poder sair da lama, da poeira e do barro. Não quero que meus filhos sigam mesmo de mim. O sonho de um é ser doutor, do outro é ser bombeiro. Eu só peço a Deus que ilumine eles primeiro. Não deixe eles morrer, quero ver eles crescer. Sua mãe teria orgulho de ver os seus filhos vencer. Pois sou a voz do agricultor. Nossa Senhora me ilumine, eu peço forças ao Senhor, pois sou a voz do agricultor. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que conduz a vida eterna, ilumina os seus filhos que vivem nessa terra, abre os caminhos de todos aqueles que rezam para Ti. Um sofrimento que nunca acabou e nunca vai acabar, aqui quem fala é a voz do agricultor. Voz de agricultor. Um cidadão honesto, filho de agricultor, tirando um trocado na feira como um vendedor. Fruta de palma, carambola, farinha de mandioca, jaca, melancia. Um bom trabalho todo dia honesto, pois na vida quero fazer sempre o certo. Viajar pro sertão, em cima de pau da arara, direto ao Juazeiro, pagar minha graça alcançada. Pedi muita chuva, fartura e pouco sofrimento. A seca tá aumentando, o gado tá morrendo. São Pedro, olha pra aqui. Abri um pouco do sorriso desse povo infeliz. Na caatinga, vaqueiro se rasga, corre no gado. Reza pelos irmãos que estão necessitados. Vive longe daqui, moram em outro estado, junto com mais de milhões de filhos nordestinos. Nas metrópoles, quem diria, são a maioria. Maioria descendente de José e Maria, povo batalhador que vive com o corpo cansado nos canaviais. É explorado, enganado, no Nordeste só cresce, irmão, a exploração. Poderosos, desumanos, vira a cara, fecha as mãos. Enche o bolso de dinheiro, trata o povo como lixo. O Estado não faz nada diante de tudo isso. Nossa Senhora abençoe o povo nordestino. Que Nossa Senhora jogue seu manto sagrado sobre todos os nordestinos. Povo pobre, povo sofrido, anteceda por nós diante teu filho. Que nosso louvor seja ouvido. Mais chuva, fartura e pouco sofrimento. Menos seca, fome, miséria e tormento. Mais união, menos lamentos. Escutai-nos, Senhor. Quem falou foi a voz do agricultor. A voz do agricultor.